mejor de lo mejor en los 70. Esta es Radio Acupé, la mejor música de los 70. Show to me your pane mio, na strada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa neguinho, começado a andar, começado a andar, começado a andar. Love is in the air.